mundo perfeito, em conversa, ele não teria vontade de fazer isso. Mas eu acho que para a reeleição. Mas o tempo vai dizer. É, mas isso aí também passa muito por esse vestibular que vem agora em 2018.